Presente? Quem deu? Papai? Ah, vovó que deu? É, vovó? É. Olha lá, ó. Vai lá, bonita. Vai lá. Olha a pera que está bonita. Mãe? Vai lá. Mãe? Vê se ela está bonita. Ele está bonita. Tá linda, fala. Dá um abraço, cara. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço. Thank you. A Georgina, ele tá mordendo ela. Não, lá no meio, onde ela explica do Georgina, a Georgina tá mordendo as costas dela. Do serviço. Aqui, não, essa aqui, ó, a funcionária da posição, você vai achar aqui, ó, porque a da velocidade você tem. A da seleção também. É sempre aquela mesma, é as mesmas. É aquelas que ele dá. Não, só que ele quer na equação especial. Você não, você começa com ela, mas os dados estão aqui. Aí depois ele deriva, então. Deriva para baixar a função horária da velocidade. Você vai ver que tem outro jeito mais fácil. Não, você usa a fórmula, é como constante a fórmula. As duas fórmulas, você não tem as duas fórmulas? Sim, eu fiz assim, ó. A função horária. Eu fiz aqui, ó. Entendeu? É desse jeito que ele quer que ele se flipou na sala. Ele fez uma atividade parecida com esse aí. Tá comendo, né? Essa derivada, essa. O que é derivado, sabe? Variação. É variação de tempo. Inicial, final, aí, inicial. Põe aqui, vê se encontra isso aí. Esse professor, ele formou um negócio original do FDP. Isso, pastor. Põe o problema, digita o problema. Você tá aqui. Põe Google Acadêmico. No Android é mais difícil, aí você vai achar. Você quer no seu Android? Não é Android seu? Meu é. Mas no Android é mais difícil você achar a página do Google diferente. Pera aí, deixa eu achar a atividade aqui. Eu mandei pro Tony me ajudar lá. Tony, dá um socorro, tá valendo. Tá valendo 30% da nota isso aqui, hein? Semana que vem eu tenho prova, tô com minha cabeça a mil, velho. Minha cabeça daquele jeito, pastor. Caiu, né? Bateu na cabeça. Ele achou parecido, vocês têm a mesma coisa aqui. Eu acho que acha. O problema é que ele mostra e ensina tudo. Livro que você precisar, caramba. Não sabia que tinha esse Google Acadêmico, não. O Google é Google, né? Só coloca lá a Google Acadêmico e tal, tem que criar uma conta. Não. É um site de busca específico. É que aqui... Eu não sabia não, você tinha esse aí. É, a hora que você entra no Google, vou colocar só Google. Coloca Google lá e tal. A hora que você entra na página do Google, aqui tem várias opções, não tem? Aqui é mais difícil de ver. Aqui, ó. Ah, mas no aplicativo... É, aí você... A página inicial, aí você procura isso aqui. Isso aqui é tudo Google, né? Sim. É. Esse é baixo, então. Não é baixar. Outros produtos. Aí... Olha. É mais fácil você ir colocar lá, né? Eu gosto de trabalhar com isso aqui, ó. Eu só uso isso aqui, não uso mais Word. Bacana, você sabia que tinha aqui esse lugar pra ficar dentro. Uma apresentação, cadê? Vou olhar lá em casa, lá em casa. Tem o professor lá que ele passou aqui, ó. Vê a resolução dele, ó. Vê a resolução que ele colocou em nós dele, César. O meu tá em inglês. Mas aí, se você colocar a fórmula certa, ele se ajuda. E se ele não te ajudar, eles indicam alguém que pode ajudar. Tem esse papo de chat e tal. Meu, o Google tá dominando, cara. Deixa eu mostrar aqui de três vezes. O que você tá fazendo, Sofia? Você tá fazendo bagunça, Sofia? Ou não? Ei, Sofia? Tô falando com você? Tá fazendo bagunça? Começa com a forma de olhar, a forma de... A sua tia pôr, ó. Ela tá negativa aqui, porque o que é ela é de contração. Tá vendo aqui que o corpo tá aqui em zero, aí ele estende até X, aí ele volta. Por isso que ela é negativa, tá vendo? Ela é negativa aqui. Aí é a constante negativa vezes a variação de espaço, né? Aí massa sobre a aceleração. Aí você põe a massa que você tem. Ele dá massa no problema, a aceleração você vai achar que é derivado, a constante ele dá, e isso aqui também você vai calcular. Que bonito, é. Sofia! Nossa! Aí vai dar... Olha! Que nem mocinha! Esse aqui é uma foto. Alice? Quem que é essa moça? Deixa eu ver. Talvez quando você não tiver carro. Nossa, é Alice no País das Maravilhas. Olha o passarinho, Sofia. Alice, vem ver aqui. Alice. Chama Alice. Vem ver. Olha. Vem, Alice. Vem aqui, Alice. Vem. Ah, Benjamin, aí você vê, né? Seu folgado. Alice. Vem, Alice. Vou pegar. percebe que a pessoa não tá fazendo. Aí, ó. Essa aqui é a razão da evolução. Essa aqui, ó. Teve cada dia. Nossa, Alice! Ficou grande! Alice, Alice! Vamos ver se ela é maior que você? Nossa, Alice! Ficou grandona? Ela vai ficar maior que você, vamos ver? Ó! Ela já dá pra derivar, já tem que derivar. Primeiro você tem que achar os valores da caixa de volta, aí você já vai. Ela quer andar? Ele sempre vai falar pra você também. É essa forma aqui, ó. É a função. E aí, Fábio? É a função horária da velocidade e da aceleração. Você acha os dados e está jogando aqui. E a Bruna? Tá doendo? Tá doendo? Tá tomando remédio? Específico. Melhor, né? Mas depois do exame. Depois do exame. Não, ele vai uma consulta que não é constante, que é só o exame vai sair uns 40 dias. Porque essa biótica é de 40 dias. Aí ele deriva. Mas aí a consulta não é boa pro exame já? Não chega melhor? Ele é aceleração. Não chega melhor a consulta pro exame? Sempre o diagnóstico, né? E se você for no médico e tiver só em curiosidade, eu penso que a cultura para eles determinar qual é exatamente o antibiótico que eles vão dar. E criar resistência. A biópsia foi com laparoscopia lá? É? Três furos? Quantos furos? Mas não precisou rasgar, não. Não. Dois furos. Saiu o pus? Saiu muito pus? Saiu muito pus? Na drenagem? Não sei, eu não perguntei. Mas pela ressonância, o médico disse que tinha mais de 60 ml. 60 ml? 60? Levanta aqui. Aí, ó. isso? Ah, isso é feio. A moça bonita que nem você, deitada? Tá fugindo o pai, filho. Que isso? E você, Benjamin? Levanta do chão. Ó, ó, tô de olho em você, rapaz. Isso é barulho. Benjamin! Benjamin! Ó, ó, tô de olho em você, rapaz. Como é que puxou o pai dele, ó? Igualzinho o pai dele, ó. Benjamin! Vou contar assim, né? Tá doente é duro. Moleque doente, né? Eles não falam o que que tem, né? Moleque, aí você fica tentando adivinhar, né? Moça bonita chora, me explica. Explica pra mim, moça bonita chora, eu não entendo isso. Não, põe a mão aí dentro. Moça bonita chora? Moça bonita chora? Não chora. Tá bom? E nem põe bagunça. Esse vestido bonito aqui, ó, da Alice no País das Maravilhas. Olha o passarinho aqui, ó. Você é muito bagunceiro. Tô só olhando pra você. Eu vi, sei lá. Olha aqui, tô falando pra você. Eu vi você ir lá, vi você vir aqui. Eu vi você ir lá. Eu tô de olho em você, você tá fazendo muita bagunça, viu? Tá? Moça, faz bagunça? Fala não. Não. Fala firme, não! Aê, moça, foi bagunça? Não! Agora, depois do cabelo. Vai lá, mano. Eu te vi hoje. Eu vi você hoje. Estava de pijama. É aqui, ó. Ele estava de pijama. Ele estava de pijama. Meio-dia, é? Né? Meio-dia. Meio-dia. Meio, fala, meio-dia. Meio-dia. Fala, meio. Ó, o Benjamin bagunça. Olha, Deus do céu. É. Deixa eu ver o dinossauro. Vem cá, vem cá. Ele vai morder sua mão, Benjamin. Deixa eu ver. Ai. Ai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Põe o dedo lá. Põe o dedo assim, ó. Vai morder a mão dela. Morde a mão. Ó, vai cair aí, rapaz. Não, assim não. Que isso? Assim não. Não pode, machuca. Ai, ai, ai, o pé. Não pode pular assim não, Benjamin. O quê? Sapato. Ai, mão. Ai, ai. pode briscar, Benjamin. Que isso? Não pode. É o dedinho. Tudo bom? O que tá fazendo? Não acredito que o Benjamin fez isso. Fala. Fala, não acredito. Não acredito. Que ele fez isso. Ele vai cair. Machucar a cabeça. Fala. Machucar a cabeça. Dá risada. Bagunceira. Benjamin, eu tô de olho em você, velho. Ó, ó. Vem aqui, dinossauro. Ele vai ficar de boneco. Fala pra ele que aquilo é de mulher. Benjamin, você é de mulher, rapaz. Você é de mulher, meu. Põe lá. Benjamin, põe lá que você é de mulher. Tudo bom? Aí, isso é de mulher. Não pode pegar. Você não é homem? É sim. Não acredito, fala. Não acredito. Não acredito que tá pulando boneca, rapaz. Bom crescer. Pronto, um, vai ficar grande agora. Um, dois, três e. Pronto? Um. Vai. Um. Dois. Três. De novo. Um. Dois. Três. Três. Bom. Três. Agora o pastor vai orar. Depois eu volto. Fica com ele, seu pai. Eu já volto. Vai lá com seu pai, o pai, o pastor Borão também. Mais alguém? Tem algumas crianças que estão dançando, que não estão dançando. Mas é essa, às vezes a pessoa tem medo. certo. Vai ser bom pra caramba. Vamos orar? Deus, obrigado por essa noite, por esse tempo, Pai, que o Senhor possa nos conduzir através da pessoa do Santo Espírito. Esse culto é um culto de louvor ao Senhor, Pai. Nós possamos, de alguma maneira, poder alcançar, Senhor Deus, aquilo que mais agrada o teu coração. Por isso, Pai, usa-nos, Pai, através do Santo Espírito, para poder louvar a Ti, para poder nos entregarmos a Ti, reconhecendo que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, Pai. Também, Senhor Deus, durante a pregação, que os corações possam estar voltados para poder ouvir a Tua palavra. Durante as apresentações, Senhor Deus, que esteja no nosso coração, que o alvo nosso é agradar o teu coração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Também hoje, Senhor Deus, é noite de Santa Ceia, a Páscoa do cristão. Nós possamos compreender, Senhor Deus, que o Senhor Jesus é a nossa Páscoa. Pai, em nome de Jesus, eu conheço minha irmã, que o Senhor, Senhor Deus, não estabelecendo a saúde física dela. Senhor Deus, se for um sujeito, que o Senhor possa estar curando. Se for uma gripe, um resfriado mal curado, que o Senhor possa estar curando, restabeleça, Senhor Deus. Restabeleça a saúde física dela, Pai amado. Fortaleça meu espírito, fortaleça minha alma. Pai, Senhor Deus, aquelas crianças, Deus, que o protetor esteja um pouco ansiosas, seja um pouco, Senhor Deus, um certo tipo de medo, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, fortalecendo a arte, Pai amado, dando a ela testemunho do Senhor. Aquelas que não chegaram ainda, Pai, traga insegurança, traga também aquelas outras pessoas, Senhor Deus, para que possam ouvir, Senhor Deus, mais a respeito de Ti, falado através da boca das crianças, Senhor Deus, e dos jovens e adolescentes. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o teu santo nome. Por isso, usa cada um de nós, meu Pai. Oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém. Por este culto, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Não Boa, Carol. Isabelle. Thank you. saiu. Nem esperou acabar. Quer chamar aquele de dança lá de Andrew, mano? Perdido, sofreu. Agora vem, deixa eu arrumar essa mesa aqui pra colocar os elementos depois. Que? Pra ceia. Beleza? Fazer o quê? Colocar os elementos da ceia. Ah, tá bom. Que legal, né? Nossa, eu fiquei emocionado, gostei muito. Parabéns a todos e a todas. Muito bom mesmo. Que bacana. E aqueles que não participaram desse, prepara para outro. Eu acho que todo culto tinha que ser assim, sabia? Tinha que ter uma dança, tinha que ter um negócio diferente, porque só o pastor pregar, né, meu? Vou precisar de 10 minutos de atenção, hein? Dez minutos. Não vou pregar mais do que 10 minutos. Se fizer barulho, eu vou pregando. Até a hora que parar para prestar atenção. Porque a pregação é muito importante. Que legal. Gostou, Valúcia? É? Que bom. Eu gostei. Que legal. Deixa eu orar. Deus, obrigado por essa noite, por essas crianças e adolescentes maravilhosos que estiveram na sua presença, Pai, dançando, louvando a Ti. Eu sinto que o Senhor de alguma forma falou aos nossos corações e nós estamos felizes por isso. Pai, continue falando nisso através da tua palavra, que oração que eu faço em nome de Jesus. Este mês é o mês da Páscoa. Este mês é o mês da Páscoa. Existe uma mistura muito grande. O que é Páscoa? Basicamente, Páscoa é para quem é do mundo? Presta atenção em mim. Para quem é do mundo, Páscoa é dia de comer chocolate. Para as pessoas que são do mundo, Páscoa é dia de comer chocolate. Para os judeus, de onde Jesus Cristo nasceu, a Páscoa é um dia de fazer um sacrifício em que o povo lembra quando Deus tirou eles, que eram escravos do Egito. Mas para nós que somos cristãos, Páscoa foi quando Jesus ressuscitou e daí então ele venceu a morte. As pessoas que são do mundo, presta atenção, são só 10 minutos. As pessoas que são do mundo, elas têm um dia para festejar a Páscoa, comendo chocolate. É um dia só. Para os judeus lá de Israel, eles têm 7 ou 8 dias para comemorar a Páscoa. Mas nós cristãos comemoramos a Páscoa todos os dias. Por quê? Porque todos os dias Jesus Cristo tem que nascer no nosso coração. Ele tem que ressurgir no nosso coração. Nós temos que lembrar todos os dias do sacrifício dele em nosso favor. A Páscoa para as pessoas que são do mundo é só o momento de se reunir e comer alguma coisa que satisfaz a carne, enche o estômago lá e tal. Para os judeus, a Páscoa é para eles um motivo de orgulho, porque eles foram um povo escolhido e Deus os livrou de uma escravidão física. Eles eram escravos dos egípcios. Para nós cristãos, a Páscoa é todo dia. Por quê? Pensão. Porque nós éramos escravos do pecado e Jesus Cristo nos livrou dessa escravidão. As pessoas que são do mundo, elas lembram esse dia da Páscoa fazendo figuras de um ovo de Páscoa e figuras do coelho. As pessoas que são do mundo, os judeus, eles fazem uma cerimônia onde eles têm que atender a 15 rituais. E nós cristãos, o que fazemos? Nós apresentamos a Deus um coração contrito. O que é isso? Um coração de arrependimento. O grande perigo é quando nós misturamos tudo isso. O grande perigo é quando a gente mistura mundo com o ritual judeu e com o cristianismo. Jesus Cristo não se alegra disso. Presta atenção, isso é importantíssimo. Por que Jesus Cristo não se alegra disso? Porque quando Jesus Cristo era vivo, o coelho era sinônimo de animal imundo. As pessoas não podiam comer coelho. O mundo, as pessoas que são do mundo, não sabem disso. Mas o inimigo colocou isso no dia que nós lembramos da Páscoa, que é para que de uma maneira sutil, sem percebermos, a gente acabe idolatrando um animal que na época de Cristo era imundo. Então é preciso conhecer a Bíblia, é preciso estudar a Bíblia, porque senão você, na boa vontade, está adorando alguma coisa que Deus não gosta. Quando queremos, dentro da nossa igreja, fazer a Páscoa judia, a gente da mesma forma está ofendendo a Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, antes de morrer, ele participou de uma ceia judia. Mas ele falou que aquela era a última. Que a partir daí, a Páscoa dos cristãos, daqueles que seguem Jesus Cristo, é a Santa Ceia. O que é Santa Ceia? A Santa Ceia é um momento em que a gente lembra que não foi o cabrito que morreu no nosso lugar, que não foi o coelho que morreu em nosso favor. A Santa Ceia é o momento que a gente lembra que Jesus Cristo, que é Deus, veio na terra e morreu em nosso lugar. É muito importante. situações. Você não é mais do mundo. Então você não comemora a Páscoa do mundo. Você nunca foi judeu. Então você não comemora a Páscoa judia. Agora, se você é cristão, você tem que buscar participar da Santa Ceia. Atenção, que isso é muito importante, hein? Para Jesus Cristo, só tem duas ordenanças: o batismo e a Santa Ceia. Quem não é batizado e Deus tocou o coração para ser batizado, está perdendo uma grande chance. Uma grande chance. Porque a Bíblia fala que se você tiver condições de ser batizado e não for batizado e morrer, você vai para o inferno. Pastor, mas eu ia na igreja, mas era batizado, não, irmão, desculpa. E você só pode participar da Páscoa de Jesus Cristo, que é a Santa Ceia, se você for batizado. Eu faço questão que no dia de Santa Ceia as crianças fiquem aqui. Eu faço questão. Ah, pastor, mas elas não entendem, entendem mais do que eu, entendem mais do que vocês. Olha, eu quero um minuto de atenção, eu só vou chamar atenção por nome aqui. A Santa Ceia é a Páscoa do cristão. Você só pode participar da Santa Ceia quando você é batizado nas águas. E quando você é batizado nas águas? Quando você se arrepende dos seus pecados. Quando você toma consciência que você é pecador. E todos que estão nessa sala aqui são pecadores. Inclusive o pastor. Todos aqui dependem de Jesus Cristo. Eu faço questão que as crianças fiquem, que é para já crescer sabendo disso. Para quando eu estiver velho, eu falo, não é a ignorância, eu não sabia, sabe sim. Todos sabem. Se não quer, é o problema de cada um. Porque Deus é tão bom que dá a oportunidade da pessoa escolher. Duas ordenanças: batismo nas águas e Santa Ceia. Só pode tomar a ceia quem é batizado nas águas. E o que é tomar ceia? Tomar ceia é participar do sacrifício de Jesus em nosso favor. É o momento mais sublime para o cristão. É o momento mais importante para o cristão. O dia da Santa Ceia. Porque na Santa Ceia Deus pode te curar. Na Santa Ceia Deus pode mudar a tua vida. Na Santa Ceia está declarado que você é salvo. Não sou eu, é o texto bíblico que fala. Na Santa Ceia é o dia do memorial, da lembrança. Olha, eu fiz tudo para vocês. No dia em que Jesus Cristo morreu, quando ele entregou o seu Espírito, a Bíblia fala que os túmulos de Jerusalém se abriram. Os mortos saíram. Aí você pode imaginar, havia pessoas ali mortos com mais de 200, 300, 400, 500 anos em Jerusalém, é uma das cidades mais antigas. Mas pelo poder de Deus elas ressurgiram. Os estudiosos falam que em torno de 400. Mas Jesus estava morto. A Bíblia fala que nesse dia o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, simbolizando que nós temos acesso a Deus. E daí, só 3 dias depois que Jesus Cristo ressurgiu. Mas ele não ressurgiu como aqueles 400, porque aqueles 400 voltaram a morrer. Mas Jesus Cristo ressurgiu com um corpo glorificado, querendo dizer o seguinte: olha, quem acreditar em mim, quem confiar a sua vida em mim, vencerá a morte. Quem daqui não tem medo da morte? A criança mais jovem, a criança adulta. Jesus Cristo fala que quem acredita nele, é batizado, participa da ceia, vencerá a morte. Aqueles 400, a Bíblia não fala que todos acreditaram em Cristo, mas com certeza todos voltaram a morrer. Mas Jesus Cristo está dizendo a cada um de nós: aceite o sacrifício em seu favor, participe da ceia do Senhor a cada dia, a cada momento, principalmente na Santa Ceia, relembre, tenha em memória o sacrifício que fez em seu favor. Para encerrar, eu queria que vocês guardassem isso em mente. O inimigo quer misturar tudo. Quanto mais misturado com o inimigo, é melhor. Você não é do mundo, então a tua Páscoa não tem coelho. Quem tem coelho é a Páscoa do mundo. Ah, pastor, mas é proibido comer o chocolate? Não, não é proibido. Mas não acredite que aquilo é um memorial cristão. Segundo, você não é judeu, você não precisa participar da Páscoa judaica, porque acabou, não tem mais para nós. Terceiro e mais importante, você é cristão, obedeça ao seu soberano, no momento oportuno, vá batizar-se para poder participar da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Tá bom. Vamos agora participar desse momento importante, que é a ceia do Senhor. Os irmãos que vão participar, por favor, poderem ter em pé. Tá bom. Paulo diz: pois eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que entrego por vós, fazei isso em memória de mim. Comamos todos o pão. Semelhante depois de cear, Jesus tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança, é o novo conserto. O que ele dizia aqui? Ele dizia que a velha aliança que era simbolizada pela Páscoa judaica, havia sido superada, que a nova aliança feita na pessoa dele, Jesus Cristo, era agora relembrada, era memorizada, era agora relembrada através da Santa Ceia. E ele diz: este cálice é a nova aliança com o meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos o vinho. Você que participou da ceia, curva sua cabeça e faça uma meditação silenciosa, lembrando desse sacrifício tão grande em nosso favor. Aproveite para adorar o Senhor, agradecer as maravilhas que Ele tem feito na sua vida, nos livramentos, as promessas anunciadas na Bíblia para teu favor. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa grande e única oportunidade, Senhor Deus, de participar da ceia com o Senhor. Oh, Pai, eu sei que não sou merecedor, mas é para mim um privilégio, Senhor Deus, poder participar da ceia instituída pelo Senhor. Agradeço pelas bênçãos derramadas sobre a minha vida, agradeço pelas bênçãos derramadas sobre a minha família, agradeço pelas bênçãos derramadas sobre a sua igreja. Pai, confiante que sou nas suas promessas, eu oro ao Senhor, na esperança que o Senhor possa estar nos restabelecendo fisicamente, oh Pai. Também, o Senhor possa estar nos fortalecendo psicológico, Pai. E de boa forma, que o nosso espírito possa cada dia mais ter comunhão contigo. É o desejo da Igreja do Fortaleza, da Igreja do Araés, da Igreja sobre toda a face da terra. A palavra de Deus diz que depois que Cristo e os seus discípulos comeram do pão e beberam do vinho, celebraram assim a primeira ceia do Senhor e cantaram hino antes de retirar-se do aposento alto. Meu Deus, obrigado por esse privilégio. Que oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos participar da ceia, pode voltar? Thank you. Pai amado, em teu nome, Pai amado, eu abençoo esse alimento que agora vai ser servido. O Senhor possa, Pai querido, se abençoando cada elemento deste alimento. Abençoe também, ó Pai, as mãos que trabalharam para a confecção desse alimento. Que se porventura alguém ainda não conhece a Ti, o Senhor possa tocar o coração dessas pessoas, que elas possam vir a Ti, Senhor Deus, e reconhecer o Teu soberano sobre a vida delas, meu Pai. Pai, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que o amor completo e a comunhão santa com o Espírito Santo seja com toda a igreja sobre a face da terra e de maneira em particular com a igreja do Fortaleza e a igreja do Araés. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.